vai começar o especial do PunkerCast. Sim, há muito tempo que a gente faz um especial assim para sair no meio da semana. Vai começar o PunkerCast especial. E ainda falaram que eu não poderia trabalhar no site concorrente falando rápido assim. Nostalgia, nostalgia, chupem filhos da puta. Vai começar o PunkerCast especial, trailer do Star Wars. Sim, posso falar que foi o melhor trailer, até melhor que Batman vs Superman, aquele trailer. Sim, foi melhor porque o efeito nostálgico veio com tudo para alegrar o meu coração e lembrar do pequeno bigode que viu Star Wars, comprou bonecos, fazia sabre de luz pintado com guache de cabo de vassoura, sem o bigode fazia isso. Quem nunca? Ah, e detalhe, hein, vou falar ainda, eu fazia dois. Eu serrava um e fazia só de cinza pra ser ele desligado, e o outro era pintado com uma cor azul. Olha verde. Aí, olha o bigode. E já fiz bigode. Caramba. Fala. Eu fiz um, em meus tempos mais áureos, eu fiz, peguei aquela massa de biscuit, sabe, que as donas de casa usam pra fazer pote de biscoito e ímãs de geladeira. Aham. Uhum. E fiz um sabre de luz pra mim, velho, que eu usei muito, muito tempo no cinto. Temos artesões nesse PunkerCast especial. E antes de apresentar os colegas na mesa, eu gostaria de falar uma coisa. Bigode já fez pokebolas também, que fique claro, com bolinhas de isopor. Não era grande coisa, mas dava muita inveja. E pra você jogava... Eu já fiz fantasia do Robocop com óculos. E com aquele capacete de ciclista. Nossa. Gera um podcast isso aí. Mas isso, nosso podcast não é sobre feitos da infância pobre. É sobre o trailer especial do Star Wars. Sim, galera. E estamos na mesa. Desculpa, o bigode tá comendo açaí com muita paçoca. E estamos na mesa, sim, com os Star Wars maníacos emocionantes do caralho. Mamilos. Eu vou terminar o que você começou. Tá igual os três da DC. Eu tenho que falar sempre da DC com frases de impacto. E estamos com ele, sim, o garoto que está desenterrando jogos de Star Wars. Quem o? Cara, muita tralha, muito Star Wars, cara. Muito Star Wars. E não é porque ele é o último, ele é o menos importante. Vamos dizer que ele é o cara que lançou o primeiro podcast, o primeiro post de madrugada do PunkerCast. Walter Supermercado. O BB-8 foi livremente inspirado no Jabulani. Cara, do BB-8. Não sou eu que estou desenterrando, mas... E esse é... Ah, agora que eu entendi. Eu escutei. Caralho, eu entendi BBB-8, mas esquece. E é isso aí, galera. E esse é o PunkerCast especial. Eu sou o Bigode. Como sempre, falando em terceira pessoa. Vamos começar esse especial. E vamos lá! É isso aí, galera. Ontem, a galera já tava bolada na internet esperando o trailer de Star Wars, que ia passar no comercial de algum jogo de futebol americano, se eu não estiver enganado, nos Estados Unidos. Na ESPN, se eu me engano. Né? E a gente tá com horário de verão em alguns estados do Brasil, então tava naquele negócio, vai sair por volta de 10 horas, que não sei o que lá, vai sair. E deu 10 horas, deu 11 horas, até que por volta de meia-noite saiu o trailer. E é aquele negócio, né? Pra quem tem grupo no WhatsApp, que a galera curte, a gente que tem aqui o PunkerCast, o ponto de ignição, fica aquele negócio, saiu, manda link, que não sei o que lá. E tu começa... Na verdade, a gente tava só assistindo o jogo de futebol ontem, na ESPN, só pra assistir essa porcaria do trailer. Com certeza, cara. Porcaria não. E trailer é maravilhoso. E a gente vai lá e vê... O magnífico trailer de 2 minutos e 35. Né? Eu queria começar aí perguntando para o Mamilos. Mamilos, quando você viu o trailer, né? É foda. O bigode é sempre o mesmo jeito, né? Ele fala e sempre vem com as perguntas. Mas vamos lá, Mamilos, quando tu viu o trailer, cara, resumidamente, o que tu sentiu? Cara, eu cheguei em casa e, tipo, não tinha saído ainda, né? Cheguei umas 10h30, fiquei bem puto que não tinha saído ainda. E eu meio que abandonei, né? Não ia assistir ontem. Mas aí quando vocês falaram que saiu, velho, tá, todo mundo começou a compartilhar e tal, eu peguei. E como minha internet aqui é zoada, PC da Xuxa, eu assisti em qualidade péssima, né? 144p. E, mano, mesmo em 144p, velho, foi muito emocionante, velho. A trilha sonora desse trailer, velho, me arrepiou até os cabelos de onde eu não tenho, mano. Porque, mano, eles pegaram, remasterizaram a trilha do John Williams, né? E, mano, tá sensacional, velho. O ponto principal que eu tenho pra falar aqui, pra ser rápido, é a trilha sonora desse trailer, mano. Que casa muito bem com as pequenas coisas que o trailer mostra, né? Quem ou? Cara, eu já vi direto do post do Walter, né? Que tava demorando pra caramba, dando meia-noite já. E quando o Walter falou, olha galera, postei lá no site. Eu fui conferir o trailer, cara. Além dessa questão que o que mais me tocou mesmo foi a trilha sonora, que ela trouxe um remete muito ao episódio 4, né, cara? Se não me engano, até essa música ela toca quando o Luke tá lá olhando os dois sóis. E, cara, e uma coisa que eu também destaco muito é o clima do trailer, cara. Ele tem todo o clima da trilogia clássica, cara. Que é uma coisa que você não tem nos filmes da antiga nova trilogia, né, cara? Então isso que eu acho que é o grande mod, vai ser o grande trunfo desse filme. Ele vai ter novamente essa ligação, essa nostalgia, ele vai trazer de volta o espírito Star Wars de verdade, que de certo modo eu acho que vale pra todo mundo aqui na mesa, tava meio morto dentro da gente, né, cara? Meio decepcionante, meio que reviveu, esse treino conseguiu reviver isso. E você, Walter? Walter? Cara, sensacional. Como falei pra vocês, eu tava só assistindo esse jogo na ESPN por conta do trailer. E eu já tava começando a ficar invocado, porque falaram que o trailer ia sair 22h15. Aí não, vai sair 11 horas. Não, agora vai sair meia-noite e 40. Não, vai sair meia-noite e 20. Aí quando eu vi, lá pra meia-noite e 12, mais ou menos, que é 11h12 daqui em Belém do Pará, mais ou menos. Aqui a gente não tem horário de verão, né? Eu disse, nossa, meu, eu só ouvi a música de abertura e eu disse, meu Deus do céu, que foda. Foram os 2 minutos e 35 minutos mais fantásticos de 2015. Olha, pra mim, até então, o trailer do Mad Max tinha me impressionado, mas esse me impressionou mais mesmo, porque pegou, sabe, aquele lance da nostalgia, sabe? Apesar de eu não ser muito fã de Star Wars, assim, é super nostálgico, assim, você ver aqueles barulhos do sabre de luz, os barulhos dos tiros, do laser, você vê você vê as naves todinhas, os Jedi, os Stormtroopers, é sensacional, cara. Cara, eu vou falar que o... Desculpa, Bigode, que é a sua vez, mas, tipo, os dois pontos altos do... Que eu tô muito animado, velho. Os dois pontos altos dos trailers, tipo, no primeiro é quando aparece a Millennium Falcon voando super foda, né, mano? É aquela música clássica do Star Wars. E nessa, mano, ela brilha de novo, velho. Tipo, é uma coisa tão, tão, assim, íntima de cada um de nós que é muito interessante, velho. Porque é o segundo trailer, né? E a gente meio que tava deixando pra lá, porque segundo trailer é a mesma coisa do primeiro e tal, mas esse segundo trailer foi muito melhor que o primeiro, velho. Ele apresentou mais novidades, de certo modo, cara. Mas sabe por quê? É porque o J.J. Abrams, ele é muito econômico, assim, pra marketing dos filmes dele. Foi assim com Star Trek, foi assim com Super 8 que ele fez. E eu até acho bom, porque se tu encher, sobrecarregar de marketing o filme, tu acaba indo pro cinema sabendo de um monte de coisa já. Sim. Eu gosto muito do fator surpresa, assim. É. Tipo Vingadores, né? Tava foda. Tipo Vingadores, que lançou 300 materiais promocionais. Né? A gente foi pro cinema gastar um filme em pedaços, né, cara? Assim. E aí, Bigode? Então, cara, vou dizer pra vocês o seguinte. A lágrima começou a escorrer quando veio a música mais impactante. Mas antes mesmo, assim, ela começou a brotar quando apareceu o capacete de Darth Vader. Né? Eu vou dizer pra vocês assim, eu vou dizer a mesma coisa que o Walter. Quando eu era moleque, eu conheci Star Wars, assim, vendo na TV, não achei muito legal o Ameaça Fantasma, falando merda, a Nova Esperança, que eu achava legal era a luta de sabre de luz. Até que eu comprei a fita, aquela azul do unbox, pra ver quem lembra aí. Lembro, os ouvintes. Que é um box azul. Ah, então, não, tipo, não, pegou ele prateado. É, não, o azul é o um dos primeiros, se não o primeiro lançado no Brasil. A fita é verde. E eu comprei o Império Contra-Ataque. Eu não sabia qual era o primeiro, perguntei pra mulher no Bom Machê. Ah, qual é o primeiro, moça? Vi duas vezes, vi separado. Eu vi uma metade e depois vi outra. Achei fenomenal na época. Uhum. Eu, caralho, pô, é legal. O filme é escuro. Caramba, que não sei o que. Mas não sabia porra nenhuma. Então, eu comprei os bonecos e o caralho a quatro. Eu posso dizer que eu não sou um fã de Star Wars. Eu sou, como eu já falei em outros podcasts, eu sou um admirador das coisas. Eu sou um grande admirador do Star Wars clássico, né? E você vê um trailer desse, cara, me lembra toda a minha infância. Esse negócio que eu falei no início, você fazer cabo de vassoura de sabre de luz, você ter aquela aventura, aquela questão do mentor. Cara, assim, eu vou falar sinceramente com vocês, tá dando até vontade de chorar agora só de lembrar do trailer, cara. E assim, eu acho que até pelo fator de fazer parte da cultura pop, não precisa nem ser só o fator nostálgico. É porque Star Wars faz parte da cultura pop. Mesmo as pessoas que nunca assistiram tanto a trilogia original como a nova trilogia, a merda da nova trilogia, eu acho que pegou muito pelo fator, assim, de fazer parte da cultura pop. Sim, quem você conhece Darth Vader? Não, nem vou nisso. Até a frase, Luke, eu sou seu pai. Uhum. Mesmo que o cara talvez não saiba de onde é que é, ele recita. Ah, eu sou o seu pai. Então, tipo assim, ver esse trailer ontem, assim, foi, assim, cara, foi muito bom, cara. Foi muito, muito bom. E foi o que os colegas da mesa falaram. Dá aquele negócio dentro de você de aventura, de você querer viver uma aventura dessa. Cara, né? Eu posso dizer, eu acho que eu botei até no Twitter, cara. Foi o que o Ash tinha comentado, cara. Ele conseguiu esse trailer, e talvez e o J.J. Abrams, cara, que eu acho que ele já se mostrou muito fã de Star Wars. Aquele negócio, ele tá simplesmente conseguindo reviver o que o George Lucas conseguiu matar, cara. Durante. Sim, cara. Ele praticamente fez a Star Wars no Star Trek dele. É, cara. E não tem nada de Jornada nas Estrelas. Nem viaja naquela porra. E outra, você sabe que só rapidinho, meu irmão. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Outra parte emocionante pra mim, cara, que eu vi muito. Eu vi isso no Star Trek. Foi, cara, você vê por dentro da velocidade da luz, mano. Cara, tu tem noção disso? Não, voltou, cara, né? Voltou a ter os feios. Pra quem não se ligou muito na ex-nova trilogia, quando eles entram na velocidade da luz, você não tem mais aqueles feixes de luz, né? Não sei. Cara, você vê a nave dentro, cara. Tem noção disso? Agora não, agora ele voltou com tudo, cara. Querendo, todos os elementos clássicos, cara, estão ali, cara. Não tem como. Você realmente pode pegar esses filmes e dizer, cara, é um filme do Star Wars, porque eu reconheço os ambientes do Star Wars. Vai ser, por exemplo, como o episódio 2, que você vê, acho que quase uma hora do filme, tem uma hora que você, se você se desligar, você não lembra que é Star Wars, pelo menos, cara. Não tem nenhuma referência. Ele dá uma revitalizada ao mesmo tempo, o J.J. Abrams, no trailer, ao mesmo tempo que ele faz referência à trilogia antiga, sabe? No barulho dos sabres, no ataque das naves, No barulho das naves Stormtroopers, né? Que uma das principais coisas que o J.J. Abrams está colocando nesse Star Wars, que também teve no Mad Max, isso é bom observar, são os efeitos práticos, né, mano? Tipo, nave de verdade, o cara tá fantasiado de verdade. Você vê o Chewbacca, mano? O Chewbacca é o meu personagem favorito depois do Han Solo. E, cara, é um cara vestido, mano. Não é um CG escroto, entendeu? Desculpa aí, efeito Nolan. Não vai começar mal, bigode. Não, cara, isso que é o grande... Aquilo é a alma do Star Wars, mano. Sim, cara, pra mim um dos maiores culpados de ter matado os filmes da nova trilogia é porque tudo é muito artificial, cara. Você não tem, como que eu posso dizer, a sensação de daquilo ser de verdade. Não, cara, os caras estão indo pro deserto de novo gravar no deserto. Mas olha só, a gente vê isso, infelizmente também, o George Lucas, ele só não fez as três primeiras trilogias, quer dizer, ele só não fez o episódio 1, 2 e 3... né, com... Ele matou Star Wars naquela época, como ele também matou o Star Wars antigo, cara. Vamos ser sinceros. Porque ele encheu de efeito digital, cara, ali. Bigode, como a gente já chegou até entrando nesse papo, essa última edição que saiu com o Blu-ray, realmente, eu até não comprei, Porque eu realmente acho que ele fez uma puta, foi uma sacanagem do caralho. Tem também a versão do DVD, que ele também alterou algumas... Mas eu acho que ainda até a primeira edição especial que ele que era ainda da fita de vídeo, que vinha na embalagem em prata, você conseguia pegar lá, porque ele não adicionou muita coisa. O que ele mais fez foi mudar a textura de cor. O que ele começou a cagar... Não, se você... DVD, cara. Sim, beleza, Ken, mas assim, só, vamos só finalizar esse papo, porque eu quero começar com vocês as teorias. Né? Esse é um podcast especial, a gente não vai se alongar muito, e a gente já marcou, teoricamente, uma hora pra gente não ir muito longe. Eu não sei se... Eu já falei isso em conversas em off. Eu não sei se tem a trilogia clássica, clássica mesmo, pra tem. Baixar. Não, mas eu pra gostaria... baixar não, cara. Mas eu tenho, por exemplo... Tem uma não edição, tem mais. Tem uma edição especial de DVD que vem com as duas versões. A versão... Eu tenho a do episódio 6, que é a versão original e a versão remasterizada. Então, eu gostaria muito, cara, que a Disney lançasse isso, cara. Sem... a mão de merda do George Lucas em efeito especial. Deixa a mão do George Lucas novo, né? Não do George Lucas velho com computadores. Mas vamos lá. Eu queria perguntar pra vocês assim o seguinte, né? E isso eu também acho legal, né? Eu não tô fazendo nenhuma crítica à questão Marvete agora. A gente vê o trailer aí hoje em dia, não só dos filmes da Marvel, mas como de outros filmes, muita informação. E você meio que já tem o filme todo. A galera até brincou com os trailers dos Vingadores e montou o filme em sequência, né? 30 minutos de filme, genial isso. Enquanto num filme desse, você não tem quase nenhuma informação, cara. Você não, mano, sabe. Ele não mostra o Luke, mano. Eu quero ver, sim, a porra do Luke, então, Mestre Jedi, que, velho. O Luke, ele só apareceu de costas no primeiro trailer, né? Que é ele que aparece. E esse também. Que... E a mesma cena. Também. Aparece, né? Que é ele usando as partes 2. Aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu acho que não é ele, não. Eu acho que não é ele, não. Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta agora. Aonde está o Luke e... Tatooine. O que ele tá fazendo da vida dele? E ele não tá atrás de mim. Ah, ele, eu acho, ô Bigode, eu acho que o Luke, ele tá como o Mestre Yoda, entendeu? Quando acabou o Retorno de Jedi e eles destronaram o Império lá, meio que o trabalho dele passou, parou de ser um justiceiro e ser mais como um orientador, entendeu? Tipo um tutor. Só que não tem mais ninguém, entendeu? A força tá meio... Já tava meio capenga no episódio 6. Não tem mais Jedi e não tem mais Siths, na verdade. Sim. Aí então... a tendência era que ele treinasse mais Jedi pra... Fizesse um tipo uma academia, né? Sim, Jedi. Foi o pedido do Yoda antes de morrer. Ele pede pra reviver o Jedi. Cara, eu sei lá, eu não sei... já tive essa discussão hoje no Twitter aí também com o pessoal. Cara, eu ainda acho que a função do Luke nesse filme... Não vai ser do Yoda no Império Contra, vai ser mais a função do Obi-Wan no episódio 4. Não, com certeza. Até a aparência dele tá muito igual. A aparência dele tá muito igual, cara. Ou seja, tanto que eu tenho a teoria de que quem vai. Já falaram que tem alguém que vai morrer nesse filme, ninguém sabe dizer ainda quem. E eu tô apostando. Eu aposto que é o Harrison Ford. Eu aposto que é o Harrison é Ford. O Chewbacca. Ele tá de saco cheio dessa Chewbacca. Merda. Não, cara, pior que não. É o Chewbacca. Walter, o Harrison Ford, depois que a Disney botou a mão, ele tá se mostrando muito interessado pro meu gosto. Eu acho que o grande problema... É o Chewbacca, pessoal. Não, tem o caso do Chewbacca morrer no universo expandido, no antigo universo expandido, né, cara? Mas eu não sei se ele morre com o planeta, né? É, o planeta. Não, a lua colide com o planeta dele enquanto ele foi fazer uma visita, cara. Que merda. Mas, assim, vamos botar o pé mais no chão, tá? Eu, assim... O que eu queria saber de vocês, vocês se embolaram todo assim. Vocês acham que o Luke... Eu não acho que o Luke vai morrer nesse filme. Não. Eu tenho duas teorias. Ou que o Han Solo morre nesse filme e o Luke vira a peça importante. Porque o Han Solo vai ser uma peça importante, sim, nesse, sim, filme. O Han Solo, ele vai ser a ponte entre o velho e o novo. É, né, cara? Millennium Falcon, né? Você vê que tem muita coisa dentro da Millennium Falcon. Mas não nesse sentido. É ele que vai acompanhar os dois moleques, o Finn e... Eu esqueci o nome da menina agora. A Rey. O Finn e a Rey. Eu acho que é ele que vai acompanhar eles dois até um certo ponto do filme. Pode ser que ele morra ou suma. E num segundo filme, quem vai assumir esse lance de tutor é o Luke. Até passar, eu não sei qual é a ideia deles, se é só fazer uma nova trilogia e passar o manto pros moleques. Sim, né? Sim, vocês já viram as artes do filme, como não, ele tá não, vestido, cara. Ele vestido. Já vi. Ele tá eu vestido vi, todo de preto, assim, que nem. Como ele tava mesmo no Retorno de Jedi. Não, eu vi, ele tava de branco. Não, mas aqui até a foto que a gente viu, ele tava de branco também. Então tenta como uma vez remeteu o Obi-Wan, cara. Mas no Retorno de Jedi, quando não, ele não, vai. No Retorno ele tá todo de preto. Sim, isso. Dr. Hunt, ele tava de preto. Sim. No caso, no Retorno de Jedi, ele veste preto. Uma pública. Ele tá de preto, com uma túnica preta, tá com um visual todo canastrão. É, você vê que ele larga a questão da mão. Ele se liberta disso e ele assume a mão biônica dele. Eu acho que não é ele, cara. Cara, tudo dá a entender que é ele, mano. Os casos que você vê que a mão que mostra é a mão que tem uma luva preta, né? E não, luva, não tem luva não preta, tem luva é o que eu tô falando. Tá muito magro. É justamente a mão direita que foi cortada pelo Darth Vader. É, porque o filme vai rolar em... Sim, mas tá muito magro. Não, tudo bem. Parece ser uma pessoa pequena, não parece ser um senhor de idade, sabe? Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. A gente vê que o Finn... Aí é só jogando as teorias, depois a gente vai comentar o trailer. Outra coisa... Então, eu acho que é isso que pode vir a acontecer. Pode ser que o Luke morra agora também, eu não sei. Mas eu acho que o Han Solo aí vai ser essa ponte. Né? Eu acho que o Luke vai morrer também, mas não agora. É, mas... Não sei. A outra coisa que é o que parece o seguinte. A gente tem a gente não tem mais o Império aí. A gente não tem mais Jedi. Foi o que o Walter falou. A gente não tem mais Jedi, a gente não tem mais Sith. São coisas que viraram lendas. Né? Então aqui a gente tem essa passagem no trailer. Lenda. É, lenda desde o 4, né? Desde o episódio 4. É, mas virou mais lenda da lenda. Uhum. Sim. Né? Mas, Bigode, não tem mais, mas como você pode perceber no Finn e no Kylo Ren, e tem certas pessoas que têm o pezinho lá, entendeu? Não, sim, mas Kylo é que... Ren, ele faz parte de uma organização que chama os Cavaleiros de Ren, que parece que eles são caçadores de Jedi. Isso aí entra mais naquela... Ele tem detalhe, né? É alta referência aos sete samurais, né? Porque são sete cavaleiros. Ah, porque tem que ser, né, cara? Deixa o Mamilo terminar de falar. Termina, Mamilo. E parece que só ele... não que só ele tenha ido pro lado negro, entendeu? Que todos ali são meio mercenários e tudo mais. Mas eles são um grupo especial que trabalhava pro Sith, entendeu? Sim. E ele, como era o mais antigo, ele tem esse lado, aprendeu e tudo aí mais. Aí que porque... tá, ô, Mamilos, ele aprendeu com quem, né? Aí que Sith tá, eles falam que Sith sempre andam em dois, né? É, o mestre e o aprendiz, sim, geralmente sim, o aprendiz e o mestre. Mas aí é que tal, tá, já pegando, querendo ou não, a Disney já tava construindo essa ponte do novo universo escondido, cara, isso é Kylo Ren, que se fala, hein? Cara, ele, sim, tá, mais, ele tá mais na tal nova função desse pessoal do lado negro, que é os executores, cara. Acho que é executores, como Inquisidores. Inquisidores. Porque tá até passando aí nesse desenho aí novo aí, o Rebels. Então, cara, eu acho que ele pega mais nesse ponto. Eu acho que ele acaba sendo um dos inquisidores que sobraram. Que o desenho já deixou claro que não tem só um, tem mais de um, e que eles foram treinados. Aí não dá a entender se foi pelo Imperador, se foi pelo Darth Vader. Tipo, eles têm um conhecimento da força, mas não é aquele negócio como o Darth Vader. Agora, uma pergunta que eu faço. O título de Darth, vocês acham que o Kylo Ren, ele vai chegar a ter esse título de Darth? Eu acho que não, Walter, porque não tem mais aquela organização do Sith como era antes, né? Não tem mais o... Você não tem alguém pra passar a arte Sith pra frente. Como é essa a grande questão. A gente não vai saber como que a Disney vai lidar com o que já foi escrito anteriormente de Star Wars. Né? Porque você tem toda uma mitologia ali sobre o cara, pra virar Darth, ele tem que fazer várias coisas, ele tem que aprender certas coisas que não é simplesmente ficar revoltado e ir pro lado negro. Ele tem uns ensinamentos pra frente, certos pontos que um Jedi, por exemplo... Mas vocês não acham que, de repente, ele possa ter um treinamento, um ensinamento Sith? Porque tem um momento do trailer que ele tá faz torturando. Uma menção de que ele tá torturando o... Pô, demorou. Nossa, é o Oscar alguma coisa o nome do ator. Oscar Isaac. É. Sim. Pô, demorou. Aí ele tá fazendo que nem aquela tortura que ele faz com os comandantes da nave e tudo mais. É, me lembrou muito o enforcamento me lembrou muito o enforcamento do Vader, né, cara? Querendo ou não, o Luke chegou a fazer isso no episódio 6, né, cara? Tipo, não sei, você vê que não é um negócio que precisa ter muito conhecimento. Por isso que eu acho que ele não vai... Não, acho que a gente não vai ter realmente a presença de algum Sith nos filmes. Vai ser só essa cara, galera. Eu acho o contrário que não. Eu acho que como eles vão perceber que a força tá voltando, que ela fala que a força tá acordando, deixa ela entrar, né? Eu acho que eles vão perceber que o Sith também tem seu lado que tá escondido. Então, mas aí tem um detalhe. É... Assim... Às vezes a gente se surpreende com isso. Pode ter duas vertentes aí. Eles querem que a gente acredite que o Finn vai se tornar, não um Jedi, mas um cara que tem um ensinamento Jedi. Sim. E eu tô ignorando a questão da midi-core aí. Cara, no sentido de você. Sentido de você ter um poder. Porque o problema de Star Wars, querendo ou não, sabe o que é muita mídia. E hoje em dia é, aceita aquilo e pega aquilo. Eu acho que a gente tem que, assim, a gente não, né? A Disney tem que botar um ponto nisso. O que é canon e o que não é canon. Né? Então, tipo assim, tem duas vertentes aí. Ou o Finn assume o manto, entre aspas, Jedi, no sentido aprendiz de ser aquela coisa toda que o Jedi significa, ou tudo vai se levar a entender que ele vai se tornar aí, na verdade, a principal é a Rey. Ela é o Jedi. Aí é que tá, o bigode. E outra coisa que a gente tem que observar, desculpa, Kenho, que é o seguinte, aquele sabre de luz que o Finn tá empunhando na mão é o sabre de luz do Luke Skywalker que ele perde no segundo episódio, que é do Anakin. Então, que era da... Sim. Né? Então a gente tem que ver isso, como é que vai ser feito isso. Quem achou esse sabre? Como é que vão ter essas coisas ligadas no filme? Que a gente vê aquele capacete do Darth Vader lá. Como é que isso tá? Porque sabe o que parece tudo isso pra mim? Aí vai baixar... Por mais vagabundo que eu seja, eu sou formado em história, né? E não dá pra me fazer... Não tem como não fazer isso, ainda mais com as pessoas falando. Mas não tem como não pensar isso. Cara, Bigode, eu acho que eu sei o que você vai falar. Você vai falar que o Darth Vader parece que virou um símbolo... Pra quem restou, né? Não só bem isso, perto. Mas no sentido do quê? É. Cara. Culto à personalidade. Também, mas a questão nazista. Não me sai isso da cabeça, cara. Você tem ali coisas que sobraram de uma época estranha. É a questão. Eu esqueci uma semiótica, se não tiver enganado, esse é o estudo. Quem faz muito bem isso é o Humberto Eco. Eu sou só um bosta. É. Você pegar o nazismo como o quê? É. Acabou aquela guerra toda. A Batalha de Yavin, né? Que não, tem não, o antes. Não, foi episódio 4. Endor, episódio 6. Perdão. Tem o antes da Batalha de Endor e o depois da Batalha de Endor, né? O antes e o depois. Né? E a gente vai ter o quê ali? Coisas que. Como é que é o nome da galera nova que vai surgir? Eu esqueci o nome. A nova é o novo o quê? A galera do mal. Eu esqueci. A galera que agora seria o Novo Império, né? Né? O Novo Império, o nome? Não, Cavaleiro. Não. Os Cavaleiros de Han são só aquela organização daqueles sete caras comandados pelo Kylo. Que vergonha a gente fazer um podcast e não lembrar o nome do que Mas foda-se, mano, vocês entenderam. Mas é a nova ordem. Você tem uma mítica de quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você pegar certas coisas e virarem itens. Olha isso aqui, eu não sei o que. Ó. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Mas, Miguel... Desculpa estar te cortando, cara, mas essa comparação é perfeita que, de certo modo, os moldes do Império, da trilogia clássica, querendo ou não, tem um pouco do fundamento dos nazistas, né, cara, da Alemanha nazista. Tem muito disso, né, a questão do Imperador ser a grande voz da parada, de toda a escala de... Primeira Ordem, ah, sim. Eu tava aqui atrás. First Order. Tem essa questão aí, é uma galera nova, tipo assim, os neonazistas, os neos... Imperiais, né? Olha, aquela galera ali fazia aquilo, mas vamos fazer uma coisa melhor, mas os moldes daquilo. Você vê pelas vestimentas, você vê aí pela questão dos Stormtroopers, e assim, tem que entender como é que funciona isso. Por que continuam os Stormtroopers? Eles são a mesma coisa do Império? Ou eles são galeras do Império que estavam lá pros confins do universo e estão sabendo que o Império caiu agora? Tipo assim, agora como eu quero assim, então são os remanescentes do Império. Porque É praticamente uma remodelagem daquilo que foi o Império, porém readaptado para os novos tempos, né? Foi feito um redesign no capacete deles. Também foi feito toda uma reestrutura na forma de ataque deles e tudo mais. Agora só uma coisa, além disso, destacar só duas coisas. A primeira é só o destaque que eu quero fazer, que é Cara, pra mim o trailer ele tá passando a impressão que dessa vez os Stormtroopers eles não vão ser somente que aqueles soldados feitos pra cair, cara. Pelo menos o trailer ele dá a impressão de que agora eles realmente vão ser... Dá um tiro, eles caem. Eles realmente vão ser agora uma força militar. E a segunda, cara, vocês acham que na estrutura desse universo, tipo, é só a Primeira Ordem conseguiu meio que abocanhar uma grande parte do Império, ou vocês acham que no filme vai retratar outras facções? Apesar de isso não estar muito ainda implícito no trailer. Eu acho que não ficou implícito a questão dos Body Hunters, né, dos mercenários, que eram bem presentes na trilogia antiga, né? Eu acho que tem uma cena no trailer que o Han Solo, a Finn, Rey, V8, eu acho que eles vão justamente numa cidade dessas aí atrás de mercenários. Inclusive até tem um robozão enorme. Sim, sim. Eu acho que essa cena é o Han Solo indo ali encontrar um parceiro dele, o Chega das Antigas. Pode ser até o Lando. Pode ser o Lando. Puta, ia ser tá faltando o Lando nesse filme, cara. Cara, assim, o filme, como eu falei pra vocês, eu acho que o Han Solo e a Leia vão ser a ponte ali. Né? Porque a gente tem que... Querendo ou não, você fica pensando nisso. Qual o papel do Finn? Quem ele seria na trilogia clássica? Quem seria a Rey na trilogia clássica? Quem seria... Como é que é o nome do cara mesmo? Já esqueci, Walter. Kylo Ren. Não, o... Paul Demorou. O Demorou vai ser quem ali? Que já estão falando que o Demorou ele vai ser agente duplo, espião amando do Batman. Eu acho que ele vai ser o Han Solo dessa trilogia. Não, cara, tem gente que tá apostando que vai ser o Finn, cara. Que vai ser o Han Solo. Tem muita gente que tá apostando que é ele que vai ser o Han Solo. Tem gente que tá Eu acho que ela vai ser o Han Solo. Não sei, cara. Eu acho que não vai ser ela, não. Eu acho que ela vai ser... Ela dá a impressão que ela vai ser a porradeira do filme, cara. Não sei porque... Pelo menos... Eu acho que ela vai ser o misto de Princesa Leia com Luke Skywalker. Sim, também acho isso aí que o Val tá falando. Você vê que ela não tem cara de mocinha indefesa. Tipo, você vê que ela vai... tem cara de quem vai pra porrada. Então, realmente, sim, não acredito que ela vai ser só a Princesa Leia ou só o Luke, não. Ela vai ser meio termo mesmo. E esse novo Império aí? O que vocês acham dessa parada? Eu achei... Desculpa, eu tô animado. Não, pode falar. Mas eu gostei pra caralho do visual da nova Stormtrooper lá, que é a Brienne de Tarth. Desculpa, não sei o nome dela. É Guinevere? Guinevere, não? Gwendoline Christie. Gwendoline Christie, isso aí. É, mano, achei muito foda o visual dela e, tipo, nos filmes nunca teve um general clone, né? Porque eles sempre foram os caras que apanhavam. Sempre foram os caras que estavam ali pra ser de bucha, né? Mas nos desenhos Clone Wars sempre tinha, sim, os generaizinhos, né? Tipo, eles eram clones, mas tinham os caras de alta patente. Então você pode ver que... Você pode ver que ela parece que ela tem um porte de mercenária. Ela não tem um porte... De Stormtrooper. Sim, ela é uma mistura de Stormtrooper com Boba Fett, basicamente. Mas então, o que pode ter acontecido? Acabou a questão, talvez, dos clones. Não, clone já não. Isso aí, cara, você já pode se explicar. Clone já não, cara. Clone já não tem desde eu a época. Eu sei, mas olha só, é o que eu tô falando, aí eu vou roubar a frase do Omelete que eu vi, né? Que é aquele seguinte. Esses filmes têm a ver com. Eu acho que ele ignora a questão. Tudo nesse filme é original. Ele bebe muito, acho que é no episódio 4, 5 e 6. Sim, eu acho que vamos ignorar tudo. Então vamos pensar do seguinte: os clones acabaram. Uhum. E por que que ela é uma general foda? Porque talvez a ascenda dentro até desse novo império. Já achei o nome da porra do negócio. Porque ela é a única diferente ali. Talvez ser um Stormtrooper hoje, você pode ser um general dessa primeira ordem. Tá entendendo? Sim. Né? E o interessante desse nome Primeira Ordem, faz aquele negócio tipo, quando se acaba um grupo interessante, aí ele quer pegar, nós somos os originais, nós temos o pensamento original do Império. Sim. Vocês pararam pra pensar isso? Sim, foi isso que eu perguntei. Vocês acham que nessa estrutura tem mais facções do Império ou não? Eles conseguiram abocanhar tudo. Então, isso é isso que eu assim, eles certeza. Querem se passar como herdeiros direto do Império? Eles lutaram contra outras ordens do Império pra se tornarem o que se tornaram? Ah, sim, com certeza. Passaram 30 anos, né, do 6 com 7. Esse nome, cara, dá essa ideia. Mas eu acho que vocês têm mais alguma coisa pra falar em relação ao filme em si, assim, o papo, assim, o que vocês acharam e tudo mais, e já querem partir pro trailer ou não? Sim, vamos. Então vamos pro trailer. agora, galera, com todo o site feito, seja em forma de foto no site, seja em forma de qualquer coisa, a gente vai analisando aí, talvez, um frame por frame desses 2 minutos e 29. Então, vamos lá. A gente começa o trailer aí com um personagem até então não apresentado, dentro de uma nave do Império. Tudo dá a entender que é aquela nave do Império daquele primeiro trailer lá. O Destroy. Aí tem uma voz perguntando, que eu acredito que seja da Leia, perguntando, quem é você? Né? O Bigode não sabe inglês, ele está lendo na legenda. Aí você vê a nave por dentro, aí vem o BB-8 aí, ela no meio do nada, né? É aquilo, faz muito lembrar o Luke, eu não sei se vocês concordam com isso. Um pouco, tem aquela questão do Luke nos vaporizadores, só que ela já faz uma coisa totalmente diferente, né? Ela é meio que... Ela é meio sucateira, né? É isso, o Luke era mais fazendeiro. Sobre um ainda sucata, olha aí. Caralho. Dá uma boa ela é Regina Duarte. Só fazer um adendo aí, né? A gente viu um BB-8... sendo o novo R2-D2, né? Sim, não teremos o chato do C-3PO, talvez. Um novo C-3PO, já abaixo o velho, né? Com certeza. Ah, né? Cara, o velho era divertido. Por favor, não. C-3PO. Melhor que isso, só se o Cid Moreira aparecesse falando Jabulani. Vou soltar aqui, hein? Tá. Bigode, só uma coisa que pegada desse trailer, até levantar rapidamente a teoria que falaram. Tu vê que ela responde que ela é ninguém, não é? Tá, vamos chegar nessa parte aí rapidinho, só chegar aqui. Aí pergunta, a gente vê a nave, né? No meio do deserto, uma nave. Aí ela mexendo lá no negócio lá quebrado. Aí vem o logo da Lucasfilm. Graças a Deus, né? Mas o George Lucas. Temos aí, cara, já esqueci o nome. É o Primeiro Império, né? Não, Primeira Ordem. Primeira Ordem. Aí a gente vê a Primeira Ordem e tem um símbolo lá atrás. Eu achei interessante nesse Stormtrooper novo essa bola preta aqui atrás. Né? Deve servir pra alguma coisa essa merda, cara. É um alvo pra tirar neles. Aí você vê alguém lá atrás, aquele general mulher, parece que é ele que tá lá atrás também, que tá vendo? Lá atrás, um Stormtrooper com capa. Sim, a Capitã Pasma, né? É um país de neve, um planeta de neve, aparentemente. Temos o símbolo lá. Você vê uma coisa bem nazista aí também, né? O símbolo lá na ponta, o fodão lá no meio e a galera trouxa lá. E vamos lá. Né? Aí você tem eu sempre. Como é que é? O que é o nome dessas naves mesmo? Tia Fighter, né? Isso. Aqui do lado, um estrabucão. Aí foi. Aí eu achei interessante isso aqui. Aparece o personagem do Finn. Eu não reconheci a voz falando assim. Eu fui criado pra fazer só uma coisa. É pra sempre ele com um cara desesperado. Treinado como um... Talvez como um Stormtrooper, né? Não, talvez não. Acho que já praticamente já dá a entender que ele faz parte do Império, no caso dessa Primeira Ordem. Da Primeira Ordem. Mas o interessante é isso. Eu volto à questão do nazismo, né? Ele foi criado pra aquilo. Aí você vê um Destroyer lá em cima, uma T Fighter, aconteceu alguma coisa e ela caindo. Aparentemente dá a entender que ele saiu fora, né? Sim, pode ser, que é ele, cara. Sim. Logo a cena que vem logo seguida, eles saindo... Mas olha só, a gente tem aquele frame lá atrás que eu falei, de uma coisa lá no céu. E esse frame aqui agora, adentrando no planeta, pode ser teoricamente a mesma cena ali. Sim. Aí venho aqui, mas não tenho nada pelo que lutar. Eu não tenho nada pelo que lutar que eu não entendi. Ele não acredita no que ele tá ali, ou... Não tá tendo guerra ainda vai se preparar a guerra. Não, o que vocês já acham disso? Não, Bigode, eu acho que... Não, Bigode, é porque ele não tem... A função que ele... O que ele foi treinado pra fazer, cara, ele não faz mais, ele não acredita mais naquilo. Ou seja, ele meio como que seria... Acredita mais no Império, né? Exato. Ele é meio que aquele guerreiro que desistiu de lutar pelo aquilo que ele acreditava, porque ele viu que aquilo não era verdade. Pra mim é isso. Tem um tom de alguém desacreditado daquilo que ele lutava, cara. Eu não tenho mais... Ou ele viu que o que ele lutava era uma coisa realmente muito escrota, que ele não fazia bem, ele só fazia mal para as pessoas. Exatamente. Ele viu que a Primeira Ordem, ou talvez até o símbolo que o Império representava, não era aquilo que eles realmente pensavam. Se tem muito disso no Star Wars. Dá a entender que tem lugares que acreditam que o Império é o bem. Então, legal isso, né? Você vê aquele negócio do cara, né... Sim, ele foi talvez enganado, né? Sim, cara, ele era um soldado, ele lutava pelo aquilo que ele acreditava. Fizeram lavagem cerebral nele. Vamos lá, vamos adiantar. Aí tem a nave caindo, que pode ser aquele frame, e ele de novo lá no deserto, todo fodido, talvez depois sem a roupa de Stormtrooper, né? Aí ele olha uma cidadezinha pra casa, sim, que tem lá, e sempre com um cara desesperado, puto que pariu. Bigode, só aí... uma coisa, você tá vendo que ele tá de roupa preta. Normalmente os pilotos dos TIE Fighters, eles usam uma vestimenta preta, porque tem, se não me engano, tem que ter uma vestimenta própria. É, só que ele no primeiro trailer tá vestido totalmente Stormtrooper, né? Sim. Saber, pode ser uma vestimenta por debaixo do Stormtrooper também. Né? Ele também é preto também, debaixo do Stormtrooper. É. Aí a gente tem uma parada que tá, parece uma nova Estrela da Morte, talvez, mas um raio de uma nova Estrela da Morte. Se vocês repararem, o raio tá passando lá pro outro lado, explodindo em algum lugar. Né? Mas segura essa informação aqui dessa explosão pra uma parte mais pra frente. Aí a gente tem tudo que dá pra entender lá, que é o Rain, né? Sim. Falando, né? Nada poderá nos deter. Aí vem um frame junto nele. Aí corta pra outra cena. Ele olhando pro capacete do Darth Vader. E eu vou terminar. Virou a frase ícone aí, o capacete, o que você começou. E aquela... aquele capacete do Darth Vader ali, como se fosse quase um troféu de um passado aí glorioso, ou não, né? É mais como oculta a personalidade, como a gente tinha falado há pouco tempo, né? O negócio do Hitler e o Hitler deixar seus antecessores. Né? O legado de prataria, né? Que é onde fica colecionando cruz de ferro de nazista e o caramba 4. Né? Aí a gente tem aqui uma cena que parece ser uma tortura, né? Do Rain lá com... Fala você. Pô, demorou. Com Pô, demorou. Pô, demorou. Né, com a cara toda fodida, chorando. Aí vocês veem essa cena aqui, eu acho que ela tá ligada àquela explosão. Pelo raio vermelho e tudo mais, em algum lugar. Né? Aí a gente vê. Qual cena que eu não me lembro? Então, aquela eu cena. Acho que não. Aquela cena da explosão que tá acontecendo dentro da nave. Tem uma floresta sendo devastada por uma onda. Com a cor vermelha, né? Pode ser com que seja. Com certeza não é Jakku. Não é Nabu. Poderia ser o país do Jar Jar Binks. Jar Jar Binks em Nabu, porra, debaixo d'água. Tinha que ter explodido o caminho. Aí a gente vê aqui de novo a Millennium Falcon no meio dos destroços. É, sensacional. Mas se eu não me engano, isso aí não deve ser um complemento da cena do primeiro trailer, não, cara? Sim. Isso é só um complemento aí. Aí a gente tem, né? A história sobre o que aconteceu. E são verdadeiras. Aí a gente vê o Finn, né, com a roupa preta, mas com a jaqueta marrom agora, a Rey olhando tipo como se fosse um modelo, né, digital, né, holográfico do espaço, olhando pro Han Solo. Todas dentro elas. Da Millennium Falcon. Dentro da Millennium Falcon. E a cena que... Isso daí é mais uma prova, Bigode, que o pessoal acha que é magia, né? Que é visão coisa... Jedi. Sim, é aquele negócio, aquele passado que ninguém entende, né? Virou um mito. Cara, eu acho que... Vocês não acham que eles estão se referindo mais às histórias da derrota do Imperador, não, cara? Que querendo não, pelo que aparenta... Eu acho que em relação a tudo, cara. Porque ele fala a questão dos Jedi aqui agora. Quer ver? Olha só. É engraçado, quem eu tô com isso que eu tô esperando falar, mas eu não vi a parte que ela fala que não é ninguém aqui. Cara, tá logo no começo, cara. Você pulou uma parte... Você pulou uma parte. Que alguém pergunta pra ela, quem é você? Ela responde, ninguém. Aí tu não apareceu aqui pra mim. Aí fala o que tu ia falar, que eu tava pensando que ia aparecer pra frente. Porque tem uma teoria de que nesse filme tem algum dos personagens é filho do... Han Solo Paleia, só que essa criança ela foi escondida pra não sofrer perseguição, né? Da Primeira Ordem, ou seja, lá de quem tava perseguindo ele. E muita coisa indica que ela seria essa pessoa, ou seja, você vê que ela talvez viva assim como uma nômade, como uma sucateira, meio que pra se disfarçar, tipo, não ter uma identidade. Talvez até ela não saiba dessa questão dela. Vamos ser sinceros, é agora uma piadinha bem humor negro, né? O Fink não é filho da Leia com o Han Solo, né? Só se a Leia foi deitar lá com o Lando. Filho do Lando, né? Caralho, já pensou se é o filho do Lando? Né? Não dá. O Finn é muito mais negro que o Lando. Caralho, esses negros maravilhosos. Quando não foi intencional, é foda. Sacanagem. Mas vamos lá. Aí, cara, eu acho essa cena demais. Que você vê aquela questão da velocidade da luz e você vê a nave dentro da velocidade da luz. Eu achei isso muito Star Trek. O que ele fez no Star Trek, né? A escola que ele fez lá. Aí parece este ano. Aí você vê lá a galera do Rain, né? Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cavaleiros do Rain. São seis cavaleiros, com eles sete fazendo alusão. Mano, essa cena foi muito foda, velho. Me deixou arrepiado, velho. Você viu todo mundo tão padrão de máscara. Todo mundo tão padrão de máscara. Mais uma vez fazendo alusão, claro, a Sete Samurais, né? Aliás, toda a saga ela faz alusão ao Sete Samurais. Kira Kurosawa, né? Sim, exato. Aí a gente pula, a gente vê as X-Wings, né? Isso. Cara, essa formação aqui é muito linda, cara. Aí aparece o lado sombrio. É, uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Esse filme de Star Wars, como é que eu posso dizer pra vocês? Sabe quando vocês veem chaves e vocês não sabem o que acontece ao redor? Sim. Na rua e tudo mais? Esse filme de Star Wars tá me parecendo isso no Chaves. A gente vai ver coisas que a gente não viu nos outros episódios. Acho que nem tanto, Bigode. Acho que a gente vai ver o resultado daquilo que a gente não viu. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não viu os Stormtroopers fazendo coisas a não ser aquilo. Não, sim, tá entendendo? Eu vi uma coisa diferente. Foi como eu falei. É a impressão que eu tô tendo agora é que agora realmente a gente vai ver o Stormtrooper, o soldado, e não o Stormtrooper que é o cara pra tomar sim, tiro. Mas a questão como não é só... Como é que o Stormtrooper faz pra ir pro banheiro, né? Oi, ô Mamilos. É, eu acho que é exatamente o contrário, velho. É tipo os episódios do Chaves que é em Acapulco e na escolinha. Tipo, é uma coisa nova, entendeu? Não é só novo. O que eu quero dizer é o seguinte. Assim, é um novo, mas é você conseguir ver o além daquele episódio. É tipo os episódios inéditos de Chaves. Não é inédito, mas sabe assim, sabe quando não aparecia a rua e às vezes aparecia? Você não sabia o que rolava em torno da vila? A gente só viu os Stormtroopers aonde? É na cena de ação do Stormtrooper, nas mesmas cenas. Uhum. Ou dentro da Estrela da Morte. Sim. Parece que é aqui que eles vão estar fazendo outras coisas. É parece tipo o episódio do Yo-Yo, né? Que a gente vê ali. É! Quer ver? Eu vou alongar nisso. Falar aqui o lado sombrio. Aí a gente vê lá uma guerra rolando. Eu não sei porque eu achei que essa porra fosse Naboo. Mas tudo não, bem. Não, cara. Eu tô com a impressão... Pra mim tá passando a impressão de que é IA de 4, cara. Não, um de cada vez. Fala aí. Calma. Cara, fala, pra mim tá parecendo que é Yavin 4, cara. Que é a lua que eles ficavam no episódio 4. Querendo ou não, foi o lugar onde eles tiveram a primeira grande vitória. Talvez meio que se restabeleceu. O lugar era muito assim, floresta, mar, tinha essas coisas. Tinha essa vegetação. E agora, se você quer... aí eu tô viajando de novo, muita maconha. Se você quer desestabilizar uma pessoa, você vai no símbolo dela, exatamente, né? Exatamente, cara. Mas... com certeza que foi o grande marco rebelde. E o que tu ia falar, Walter? Eu ia falar que tomara que seja Naboo e que se for esse lugar mesmo, que detone todos os Ewoks. Não, Ewoks é em outro canto, cara. aqui é o Jar Jar Binks. Vamos lá. A gente vê lá a guerra pegando. É isso que eu queria falar pra vocês. A gente via, e de novo eu volto naquela questão, a gente via a parada da galera dentro de hangar, que a gente tá vendo fora, sabe? Olha lá, a galera correndo, o Finn com uma arma, ele dá uma olhada pro Demorou dá uma olhada pra ele, dá uma batidinha nele. Cara, vocês não ficaram com a impressão de que meio que o Finn fica meio bolado quando o cara bate no sombrete, como se eles meio que não fossem amigos? Eles tretassem? É, tipo, você vê que ele olha não, com, cara, eu com, a acho que ele... com a cara de bravo. Eu acho que ele tá em... acho que ele tá emburrado. Acho que ele tá preocupado, tipo, vamos lá, bora, com alguma coisa. Bora. Demorou, disse, olha, a gente tem que subir agora com o jato. Então, esse diálogo que tá acontecendo, que ficar parando e o caralho, a 4 sem som me atrapalha, eu sou lesado. É o Han Solo falando aí. Foi isso que eu falei pra tu, Kenho. Ele fala do lado sombrio, os Jedi, tudo isso é real. Olha lá, ele fala os Jedi, aí o Finn fica olhando, aí aparece lá a guerrazinha de novo, explosão no meio do deserto, né? Bigode. Fala. Eu quero que você faça mais esse efeito sonoro da nave aí, por favor. Faz um sabre de luz agora. Olha, assim, os técnicos de Star Wars têm que te contratar, não é? Filho da puta. Aí a gente vê aqui o Han Solo, assim, o BB-8 e a Rey num local aí de bandeiras, um robô ali na frente, parece deixar eles passarem numa boa. É esse espaço aí que eu falei que eu acho que deve ser lugar da pirataria, que ele vai encontrar com alguém, chega ali. Você vê que tem muitas bandeiras, né, no local, né, cara? Tipo, parece realmente que é... Eu acho que é uma reunião. Sabe o que isso aqui pode ser? Uma ex-base rebelde. Sim. Abandonada. Também tô com essa impressão, cara. Abandonada não, Bigode. Eu acho que ela tá em uso exatamente por conta disso. Então, tá abandonada pra fingir lá, né? Ficou remanescente. Vamos voltar pra um local abandonado que eles nunca vão pensar que a gente tá aqui. Aí corta, aí o Han Solo fala no final, são reais. Então, tipo, toda aquela história que eles já escutaram, o lado sombrio, os Jedi, são reais. Aí a gente vai pro frame que o Mamilos contestou que não pode ser o Luke, mas que dá a entender que é o Luke por causa da mão lá e o R2-D2. É, agora eu tô vendo melhor aqui, realmente, a mão é mecânica, cara. Não tá nem com o Luke. Às vezes aqui nem é o Mark Hamill, cara. Às vezes não, só é, o cara. É, cara, que tem aquele negócio. Eles vão tentar fazer parecer que o cara ainda tá inteiro. O que eu achei legal, se vocês repararem, essa cena, logo que vem em seguida, parece que é no mesmo local. Sim. Né? Aí a gente vê a galera, os Stormtroopers, mais uma vez, eles apontando arma, aparece a General fodona lá, né? Um acampamento. Aí aparece o Rey com a... O Rey não, o Ren com a espada dele. A gente corta aqui pra esse frame da Rey chorando. Chewbacca, né? Ali atrás, morto. Aí quem é que tá aqui morto, né? Aí aparece a Força. Aí aparece a galera rendida, o Chewbacca, o Han e o Finn. Você vê que aí eles estão com a cara de, tipo, eles foram rendidos, mas aí quando eles olham, tipo, como se eles viram alguém conhecido. É. Eu acho que é o começo, eu acho que é o começo da batalha, eu acho. Não sei. Aí a gente viu o BB-8 assumindo uma posição aqui meio R2-D2. Sim. Na nave. Sim, ele tá na nave do cara lá, aparentemente tá na nave do Demorou, né? Aí... Eu já me perdi na legenda e está chamando por você. Vou falar meio fora do contexto que eu já me perdi. Aí aparece o Demorou aqui ligando uma parada. A força está chamando por você. Ah, sim, valeu, obrigado, volta. Deixa ela entrar. E a galera brigando no meio de um país da neve aí. Deixa. Só a cabecinha da força. Aí aparece os Stormtroopers mais uma vez, a Finn atirando. A Finn não, a Rey. Né? O Stormtrooper atirando também. Levando tiro, na verdade, aparece de novo o Rey. Essa cena do Rey, assim, com a mão, vocês não acham que é tipo Darth Vader mesmo? Sim, não, cara. Faz lembrar um pouco. Aí a gente vem pro frame da Millennium Falcon tirando um negócio de T-Fighter atrás dela, explodindo alguma coisa aqui dos vilões. Aparece aquela cena que ficou meio estranha do Han Solo abraçando a Leia. E ela com por causa da morte do Chewbacca. Mas olha só, essa cena aqui parece estar ligada com aquela cena que encontra o Finn e o Demorou. Não. É, a galera... Peraí, qual cena? Qual, Bigode? A cena que eles... Um bate no ombro, o Demorou bate no ombro. Olha a galera lá atrás. Eles estão prontos, parece que pra subir, né? Pra fazer os ataques. É, aí aparece ali, parece que eles estão no mesmo local. É aquilo, especulação, né? Mano, o Chewbacca não pode morrer, velho. Aí a gente tem a cena do Finn com o sabre, que tudo indica, do Luke... É, posteriormente cara, do... mas ainda eu acho que não tem muita certeza se é, não, cara. Por isso que é uma suposição. Com o Kylo Ren, o sabre Ren, azul, né? O Luke na batalha com não sei, com o Vader, ele perdeu. Pô, até a grande questão é, cara, quem que recuperou esse sabre, cara? Se ele caiu dentro lá de vários... Dá a entender que tem vários túneis. Isso, cara, isso... O próprio Finn pode ter pegado no deserto. Como deserto, cara? Se o não, sabre olha perdido, só, tem uma cena... Besta, porra, você... Sou Dom Pedro nessa porra aqui, caralho. Presta atenção. Eu ainda não entendi essa referência. Hã? Eu ainda não entendi essa referência. Vou te explicar. Explicando piadas históricas no podcast especial. O host é como moderador. Dom Pedro I tinha o poder moderador. Entendeu a referência? Entendi. Por isso que eu sou o Dom Pedro. Eu vesti agora minha roupinha do Capitão América e digo, entendi a referência. Caralho. Achei que era a mão de martelo. Vamos voltar ao podcast. Vocês têm que lembrar do trailer antigo, que alguém entrega o sábio de luz pra Rey, eu acho. É uma alienígena pequena. Né? Sim. E talvez seja Lupita Nyong'o. É, ainda tem a Lupita aí, que a gente não sabe nem onde tá nesse filme. O Andrew Sarks, né? Não sei o sobrenome dele. Sarks. Tem o... Que fez o Hot Fuzz e o Zumbi lá, Zumbiland, que é o inglês, que fez a franquia agora do Missão Impossível. O Todo Mundo Quase Morto. É, né? Ele faz alguma participação especial também, mas foda-se. O Finn aqui tá com um sabre de luz que pode ser do Luke. Sim. No meio da neve aí, impõe. Simon Pegg. E a gente vê o Rey sem capacete. Sim. E a cara do Finn de novo com medo lá atrás, se vocês derem um pause na hora certa. Sim, tipo, se cagando de medo. Cara de medo. Ele tem a cara de que ele não sabe mexer com sabre de luz, né? Sim. Acho que ele não tá preparado. Tipo, cara, eu peguei, sei lá, um pedaço de madeira que tá no chão e vou tentar me defender. Olha só. Vamos lá às especulações. Isso pode ser pro final do filme aparecer o Luke. Isso pode ser pro meio do filme. Caralho, se no final aparecer o Luke vai ser muito foda, velho, na moral. Só lutando, né? Ou morrendo, caralho, ia ser uma merda. Não, pô, aparecer pra morrer não, cara. Ele aparece pra afastar o Kylo Ren, tipo, a força ainda existe, tá ligado? Nossa, isso é foda, velho. Calma, Mamilos, calma. Mamilos, se você vir pro Rio de novo pra gente ver junto, acho que eu sou. Isso tá muito com cara. Isso tá muito com cara mesmo de ser o final do filme, tá todo mundo cobalido no chão, aí vem o Kylo Ren, aí o Finn pega esse sabre de luz pra tentar afastar ele. Aí eu acho também que é capaz do Luke aparecer nessa cena e lutar com o Kylo Ren. Cara, seria isso, foda. Velho. Seria foda. Coisa, vocês notaram que a cena em que a menina tá chorando é também mais ou menos nesse mesmo lugar, com neve, meio floresta? Sim, cara, já sim. Pensou se for ele que morre, cara? Ele morre nessa luta, em vez de, tipo, a gente... O Finn? É. Pô, pode ocorrer, cara. Caralho. Eu acho que não, velho. Não, eu também acho que não. Porra, ele é um dos principais, velho. Sei lá, cara. Só porque ele é negro? O Obi-Wan também no primeiro filme era meio que um principal e foi pro saco, né, cara? Porra, negro só se fode, velho. Como assim? Só porque ele é o único negro, o primeiro que morre é o negro. Mas vamos lá. Aí a gente vê o Finn com a cara de cu e o Range abrindo o sabre de luz. A gente vem a tela preta. E escrito, deixa despertar. Eita. Aí vem Star Wars, o despertar da força. Sensacional. Cara, é que todo mundo sabe que com certeza, eu posso até estar, eu vou cagar uma regra aqui muito foda, que a gente não falou. Todo mundo sabe como é que vai começar o filme. O letreiro amarelo e a música... Todo mundo batendo palmas, chorando. Só de pensar nisso, velho, na moral. Eu já tô chorando agora. E a câmera descendo pra uma cena no espaço. Sim, sim. Talvez, ô Bigode, talvez até essa cena da nave sendo destruída, né, cara? Numa sim. Galáxia distante. Aí eu quero... Vamos entrar... É isso, e o trailer foi isso, né? Você não vê mais nada. Já tem muitos locais, e eu mesmo fiz uma hashtag, mas não colou, porque eu não sou ninguém pra colar nada no Twitter, né? É, cadê o Luke? Me responderam, tá atrás de você, filho da puta, né? Fui eu não, né? Não lembro. É aquilo, né? Cadê o Luke? Que querendo ou não, mesmo que o Han Solo seja o famosão... Ele mas... deve estar com a Marildo. Tá com a Marildo. Cadê... O Walter nem mora no Rio, hein? Cadê o Luke? Não, não tem Luke, foi uma hora... Tá no Canadá. E foi uma hora de podcast especial aí, né? Mas cadê o Luke? Ninguém sabe se... O Luke vai virar vilão, ele não vai virar vilão. Ele tá por trás da Ordem de Rain. Ele tá por trás do Novo Império. Que? Por que não? Por que sim? Será quem que são? De onde vieram? Será e é isso que ele aí. Foi pro lado negro da força, velho? É. Ele é um espião amando baixo no lado negro da força? Quem sabe? Ele tá eremita? Estilo Yoda, estilo Obi-Wan? Ele tá orando a Rain só de longe? Diferente do Obi-Wan, ele não vai se meter? Ele vai ficar olhando, acompanhando, até quando der a merda ele vir introduzir ela, não introduzir nela, diga-se por passagem. Pra finalizar esse podcast, vamos rapidinho ao seguinte. Como todos os problemas que a gente tem na nossa vida nerd, ui, que problemas, apareceu mais um, né? Desde o começo do primeiro trailer, né? Parece que a galera não sabia, né? Ah, não, deve ser sacanagem, porque não deve acompanhar as notícias, né? Quando aparece o Finn, ele que é negro, não vou ficar com essa porra de afrodescendente ao caralho, é negro, crioulo, preto, porra, maluco é preto, porra, não é Zulu. Nenhum mal, Zulu, não tem nenhum mal nisso, meu negão, eu chamo do meu negão, porra. Idris Elba. Idris Elba, pra quem não sabe, ai meu negão. Esses negros maravilhosos. Aí, tem uns babacas, aí... Já não basta, né, a babaquice do mundo, né? O cara, ah, porra, é supremacia branca, cadê? Cadê os brancos aí? Porra, botaram a mulherzinha protagonista junto com o negro? Se beijaram, então, fudeu, né? É a terceira guerra mundial, se eles se beijaram. Né? Então, galera, o que vocês acharam desse negócio? Assim, eu não vou usar aquele discurso. Aí, em pleno século XXI, preconceito. O que vocês viram aí, mais uma vez, no mundo nerd, a gente tendo esse problema aí? Quando não é questão feminista, a galera reclamar do papel da mulher sendo usada sexualmente, agora é o problema aí da questão racial de novo. Como é que vocês enxergam isso, cara? Fazer boicote ao filme. Tenho duas palavras pra isso. Chorem mais. Walter... Eu acho... Eu acho que é falta de... Não, coisa tô falando pra sério. Fazer. Mas assim, não, qual é a opinião séria de vocês? Papo sério. O que você... Cara, eu vejo isso muito perigoso. É aquilo, né? A internet veio pra coisas boas e pra coisas ruins, né? Tem sempre gente, nego babaca aí, gente babaca pra caralho, racista, machista, homofóbica. Vai sempre existir. O negócio é a gente não ligar pra esses filhos da puta, tentar... Fingir que esses filhos da puta não existem. Ah, é? Vocês não vão pro cinema? Beleza, vai sobrar espaço, mano. O cinema, debutar o pé, poltrona. Vamos tomar no cu de vocês. Eu vou ser bem sério com vocês, olha só. Eu vou falar, pode até chocar algumas pessoas. Eu não vejo nenhum problema do cara ser racista. Ele quer fazer o boycott ao filme, é o direito dele. Eu enxergo nesse ponto, né? Eu não vou usar também aquele... Ah, é democracia. Não, ele tem o direito dele contra. Ele não gosta de negros, o problema é dele. Eu não posso fazer nada por ele. Ele não gosta de mulheres, eu não posso fazer nada pela pessoa que não gosta de mulheres, ou que não gosta de homossexual. Eu só espero que no dia, eu espero que eu não esteja introduzindo uma ideia na cabeça de algum retardado, que eu acho que isso não vai cair na cabeça dos retardados, é. Não vá pro cinema e vá fazer merda contra outras pessoas, né? Eu não vejo problema nenhum das pessoas terem preconceitos. Acho que cada um pode ter o preconceito que quiser. Ela não pode agredir a outra pessoa. É aquilo ali, não externar e fazer com que chegue na pessoa que você quer prejudicar. É você isso. Você não quer ver o filme? Show, beleza. Quer fazer o boicote? Faz, cara. É teu direito. Ninguém tem problema. Quer fazer amor pro seu bumbum? Faça. Tá entendendo? Então, tipo aqui assim, aos que escutarem a gente e não gostam de negros como protagonistas, é tua opinião, cara. E eu respeito. Você pode... Eu tenho os meus preconceitos, por isso que eu respeito o seu. Mas... Eu não agrido as pessoas a quais eu tenha meu preconceito. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que todo mundo tem direito de ter o seu preconceito e botar pra fora ele. Eu não gosto, o cara era quatro. Show! Beleza. Mas não vão atacar outras pessoas pra machucar verbalmente e fisicamente. Esse é um recado de utilidade pública do Punkcast especial, né? Me admira um reacionário estar fazendo um discurso desse, né? Eu senti uma indireta. Inclusive, a gente vai fazer um podcast legendado e a gente vai mandar para os Estados Unidos, mais precisamente ali para aquela região de Nova Orleans, para o pessoal que é racista. E digo mais. A gente vai fazer um podcast em braille aqui no meu sábio de luz. Tchau, galera. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Punkcast especial sobre Star Wars, o Despertar da Força. Que fique claro que hoje eu despertei atrasado pro trabalho. Né? Eu também despertei atrasado. Eu agradeço aos amigos de mesa. Eu saí mais cedo da aula pra poder gravar esse programa com vocês, que é sempre que um prazer. Horário de verão, né? Que pena. Ah, aqui não tem horário de verão. Aqui né? São meia-noite, aí ainda são 11 horas. Agradeço a todos vocês que participaram. Agradeço a empolgação, o amigo Mamilos. Agradeço ao amigo empolgação também, Kenyo. Agradeço ao amigo empolgação, Belo Post, Volta ao Supermercado. E agradeço eu, o Bigode, que comprou hoje o sábio de luz do Ren. Gastou R$70 com uma putinha filha da puta. Não foi só esse sábio, não, cara. O Bigode comprou também o do Luke na semana passada, cara. O cara tá virando colecionador. Comprou uma Millennium Falcon. Deu uma Millennium Falcon. Pô, a Millennium Falcon não era pro teu sobrinho? Eu comprei pra ele também. Introduzi já o mundo Star Wars naquela cabecinha de 3 anos de idade. Ah, cara, porra. Cara, pra quem tem filho, quer mostrar Star Wars, cara, a hora é essa, cara. Esquece nova trilogia. Mostra esse filme, cara. Segura. Olha, eu não tenho filho e quero mostrar pra ele. Cara, segura, tipo, você que é pai que ouve isso aqui, segura, cara. Não mostra os filmes clássicos. E aproveita também, mostra pra ele o Lego do Star Wars, porque sim, tem cenas bacanas deles matando o Jar Jar Binks. E é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês. Um beijo, um abraço no coração. E vou terminar esse podcast com a coisa mais clichê possível. Que a força esteja com vocês até dezembro. Com certeza um especial pós-filme do Star Wars. O Despertar da Força. Como diria Han Solo, vida longa e próspera. É isso aí. Um beijo, um abraço. E não esqueçam do podcast em braille no pau do Mamilos. Tchau.